Geral 9970, direita pro 080, reporte estabilizado. 7080, igual a Maré. Gordo 995, atualizado táxi Fox, Alfa e Juliette, portão 03. Fox, Alfa, Juliette, 03, Gordo 9. Retorno 118, decimal 95. Final estabilizado, Gordo 897. Retorno 118, decimal 95, 1897. 295. 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo na APRA Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pistem uso 10, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5113, TAN 3171. Protegimento correto, TAN 3171, portão 5, chamei pronto para o pushback acionamento. Web 5808, na escuta? Na escuta, 5808. 5808, Brasília 360, já tem aprovado, pronto, corre, senhor. Objeto 5808, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, na APRA Zulu 17, nível de voo 360. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, Elefa. Controle Salvador opera em 120.8, torre 118.95, transponder 5121, o objeto é 5808. Aprovado 360, Brasil. No cotejamento correto, objeto 5808, chame para o estacionamento 10. Amarelo, Sala 48, 8-9-7, lembrou? 1-8-9-7, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 1-8-9-7. Tem livre pouso na 10. Sente, mais travado, livre pouso na 1-0, sinal 9-9-7. Para carro 6570, identifique chegada Mari, texto para 2000 pés, ajuste no 009 e foi platizado. Turno 607, chame torre 118, decimal 95. 09970, no solo 51, na letra direita 12, 19. É o gol 607, bom dia, estabilizado, passe pra bola. 607, bom dia, continua a transmissão, aguardando a pistolice. 607. Na 607, Zeta de Través Norte com 49, tem livre pouso na 10. Livre pouso, pista 1-0, com 607. Sideral, autorizado Alfa Juliette para o correção Alfa e Kilo para o ponte 3, Sideral 9970. Alfa Juliette, posição 3 no ponte 4, Sideral 9970. Perdão, senhor, é no pátio 3. O pátio 3, a posição aqui que eu tenho é 08, só que as posições não são muito confiáveis. Então, no pátio 3, atenda o sino da 12, senhor. Sim, atenda o Marshall, federal Autorizando o LF da pista 10, voo no 715. 1185, voo no 715. 307 no solo, 54, livra direita no 219. 219, livrar, gol, no 607, obrigado. 3 Salvador, bom dia, gol no 7 no 5. No 7 no 5, bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, gol 7 no 5. Solo, bom dia, gol no 607, entrando na sua. Bom dia, no 607, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 9, 607, obrigado. Abaixado, checado, gol no 7 no 5. Posta livre na 10? Afirmativo, venta de Través Norte com 4 9. Sente, disposto de fazer 10, gol no 7 no 5. Bom dia, 3153, veio para o Adipelo, desça para 4 mil pés, ajuste no 009. Zona 71, enquadração para a equipe solo, irá passar a cauda em direção ao portão 09, um Boeing da Gol já autorizado. E assim que eu mesmo passar, o senhor tem nível para os pré-questionamentos, chame pronto para o táxi, está em 3179. Negativo, senhor, com a cauda para a faixa 3. O Gol irá passar a sua cauda para o portão 9, ok? No 715, no solo 57, livra direito no 21, no decimal 9. Prossiga, senhor. Tem um pushback normal, tem livre, chame táxi, 3179. Polo 7, no 5, bom dia, táxi aprovado, Alfa, chama ingresso na Juliette. Afirmativo, reporte estabilizado. Voo no 75, observando o Airbus Latam, efetuando pushback contado por parte 3, assim que o mesmo ingressar na parte 3 com a segurança, você tem livre ingresso no pátio principal, portão 02, voo no 75. Salvador, bom dia, 4201 da Azul, seguinte da Hotel, por gentileza, 340 de volta para a Campina. Bom dia, 4201, na informação Hotel correta, o senhor está pronto para a cópia? Eu tenho 360 já aprovado. Afirmo, 36. Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, na Apra Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5125, azul 4201. Bom dia. No 360, Upper Zulu 10, Bravo Hotel Zulu, após trip, decolamos da 10, cruzamos à direita, nossa saída será da El, Leda, Bridge. O controle 1208 e o transponder 5125, é o azul 4201. Correto, 4201, somente quero ver a Persulu no meio, ok? Negativa, Persulu no zero. Em bridge intercepta a Persulu no meio, até prova pelo Zulu, após direto trivia, após conforme a roda apresentada no plano. Obrigado. Do 3171, táxi aprovado via pátio em Índia até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 009. No ponto de espera, chame torre de frequência 18.95, tem 3171, tenha um bom voo. Abjante 5808. 5808, portão 10, livre, chame táxi, 5808. Tá, táxi 5808. Salvador, bom dia, 3890, tem uma informação até um. Bom dia, 3890, hotel correto, tenho 330, Recife aprovado, pronto, cópia. Cópia, 3890, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, Natura Whisky 58. Correção. Recife autorizado para Whisky 58, nível de voo 330. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5123, TAN 3890. 3890 está autorizado ali. Procedimento correto, TAN 3890, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Olá, Salvador, bom dia, Xenera 6211. Bom dia, Xenera 6211, Galinhão, tenho 360 aprovado, informação hotel, pronto, cópia. Esse da informação hotel, cópia 360, 6211. Xenera 6211, autorizado para Sierra Brava Golf Lima, na Ator Zulu 10 até Desmap, após direto posição Luvto, após direto Barbacena. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5131 no Xené 6219. Autorizado, Galeão, nível de voo 360. Até a posição 4. Após voo, posição 4. Após Barbacena. Controle de saída 120.8, senhor. 120.8, cotejamento correto, senhor número 211. Por gentileza, chame pronto para o push para questionamento. Remota copiada. Taxi, objeto 5808, 43 a bordo, 5 horas e 20 horas de saltear. Copiado Guarulhos, 043520, Webjet 5808, tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 009, no ponto de espera chame torre em frequência 1 no 8, decimal 95808, tenha um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 2895, via 998, 5808, obrigado, um ótimo serviço. Salvador, bom dia, Absa 670, Alfa. APSA Carga 6570, bom dia, autorizado Alfa aqui no Pátio 3, senhor. Atento ao sinalizador naquele pátio. Aqui no Pátio 3, atento ao sinalizador APSA 6570, bom dia, Terra. Diego, sim? Eu? Senhor. Fala, senhor. Um bom dia. Valeu, um abraço, senhor. Até mais. Abraço. Vou falar contigo depois. Tá bom, valeu. Poder 1, 2, 3, 4. 3153, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000 reposto estabilizado, 3153. Decolou 09-208, controle. 3-08-7178. Controle de Salvador, bom dia, outra 3-1-7-1, decolou perfil da EL. 3-1-7-1, 360, brasileiro. 360, confirmo. Lagoa de Leda. Direto Leda, tá 3171. Bom dia, LandJet 5808, ponto de espera, pronto. 5808, a linha decola pista 10, visata variável com 3 nós web. A linha decola 5808. Siga, senhor. Brasília, Arbor, após Arbor, eleva. Decolou 03, controle no 208. 208, muito obrigado, bom dia. Bom, Salvador, bom dia, tá 38, não ligando, portão 8 para posicionamento. Autorizado, senhor táxi. Está autorizado, senhor táxi. Autorizado, chamar a tá 3890. Cabo nível 360 autorizado, web 5808.